Ele chegou. Ele chegou. DJ Dalton. O Pretinho. O Pretinho. Ah, aqui. Aqui. Dando um show de apresentação. DJ. DJ Dalton. E o baile original do Pretinho. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria que desgarrada desapareceu, deixando saudades nos olhos meus. Carabao. O amor já era, felicidade voou. E a gente vai tocando o baile aqui na Via Show. Egoísmo impera. Oi! Que mundo estou? E aí, bebê? Estou num mundo vazio, onde pouco se fala de amor. Passo as noites no frio, mergulhado na solidão e na dor. Essa dor que sinto agora, que me faz em tudo pensar. E a família aqui chega pra curtir o baile aqui na Via Show. Chora. E o Pretinho já metendo ficha. Não ter o seu olhar. Fazendo você recordar aqui, ó. Esse olhar cativante. Oi. Possuído de toda alegria. Se me olhasse um instante, toda essa dor passaria. Carabao. Já que não me olhas, só me resta lamentar. Por não ter o seu amor. E aí? Por não ter o seu olhar. Deixa eu abraçar minha amiga Artemia chegando junto. Ela, minha amiga Josi, veio curtir o Carabao hoje. Bora, Artemia! Beijo pra você, meu amor. Tamo junto! Carabao. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria que desgarrada desapareceu, deixando saudades nos olhos meus. O amor já era, felicidade voou. Quanto tempo você já não está? Carabao na Via Show! Mas dividindo as coisas comigo, coisa de louco me acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. É Carabao! Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. E o coach fala pra ela: coisa de louco. Vai! Como você fez a minha cabeça? Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Deixa eu mexer meu patrão Paulo chegando junto. Também pra recordar aqui no Carabao, hein? Obrigado. Ele ao lado do Cabeça Branca vieram curtir. Oi! Aqui! Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Carabao. Louco desejo por você, Se liga, meu filho! Mais uma noite sem te ver. Carabao. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Jesus Pirateiro tá na área! Meu Deus do céu! Dito teu nome bem alto ao vento. Rapaz! Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus beijos. Que vento te traz? Beijos molhados. Cadê? Tem? Vai! Um louco amor pode até machucar. Homem do bombom tá na área. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor Cleiton. Pode até machucar. Com gentileza. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar. Eu sei te amar. Eu vou. Carabao que chega nessa segundona na Via Show. E o Pretinho vai metendo ficha. E a família vai chegando cada vez mais pra curtir a segundona. Vamos que vamos! Grito teu nome bem alto ao vento. DJ Dalto! Grita, meu filho! Pois você não sai do meu pensamento. Gerson Pirateiro hoje aqui com a gente, curtindo o Carabao. Obrigado, Gerson. Um abraço pra você, meu filho. Hoje a gente tá só de boa. O homem do bombom tá na área. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Toca, meu pretinho. Para te esquecer, eu não vou chorar. DJ Pão Doce! Nunca mais quero lembrar você. E a música nada, hein, meu DJ? Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chora deixou-me sem dizer adeus. Olha aí, Doquinha! Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, depois só aquelas. Irá sofrer quando a saudade. E então, menina, verás que o amor machuca o coração. Mas um grande amor se esquece quanto amor. Eu já tenho um para esquecer você. É Guadamur Bregão. Meu pretinho. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me sem dizer adeus. Olha aí. Olha aqui. O mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer. Quando a saudade de você chegar. E então, menina, terás o amor machuca o coração. Mas o amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Carabao. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore muito. Não demore tanto. Sempre sozinho vou chorar. E a saudade na Via Show. E o pretinho vai metendo ficha. E a família vai invadindo pra recordar. E tudo enfim foi felicidade. Oi! O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Carabao. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh. Lá vai eu! Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Minha filha, a gente vive brigando sem razão. Carabao. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Vai, minha filha, me diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Carabao não viajou. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto. Essa vai! Confesso se errei. Foi! Foi sem querer. Meu parceiro Paulinho chegando junto pra recordar aqui no Carabao. Obrigado, Paulinho! Um abraço, meu filho! Não sei por que nosso amor ficou assim. Pensa a briga nada! A gente vive brigando sem razão. O que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Com gentileza. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Abraçou meu parceiro Miranda aqui com a gente. E a sua gata Edilina. E o seu filhão David. Tá curtindo aqui com a gente também, a sua esposa Lene. E a galera de Cametá aqui curtindo. Obrigado. Vai, meu pretinho. Muito amor eu tenho. Eu quero amar. Carabao. Mas por favor, não diga que não. Desejo ganhar o seu. Carabao. Eu te amo. E você? Eu adoro você. Porque te amo. Eu te amo. Não consigo te esquecer. Porque te amo. Minha amiga Artemia tá na área. Ali a Josi. Quero curtir aquele baile gostoso, hein? Porque te amo. Bora! As popetes estão na área. Não consigo te esquecer. Carabao. Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo no som. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro. DJ Dalton. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber porquê. Ninguém sabe mais de nada. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha. Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. Vai, meu pretinho! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Brevemente. O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Carabao. Quando será que a estrela vai brilhar? Meu parceiro Pio do TikTok, aqui com a gente. Precisa da Bora, Pio! Do Rei dos Reis. Homem do Kauai! Vai! Pra que rezar tanto à noite pedindo a... Muita história, mestre! Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz, não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar. Se não existir amor em seu coração, nada vai adiantar. É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremoto. Deixa eu abraçar meu amigo Ricardo aqui com a gente. Também é sua primeira dama chegando pra recordar. Obrigado, hein? Alô, Ricardo! E sabemos que perto de coisas assim, nada somos sim. E a Juju já tá na área, meu Deus do céu! Tenha esperança, acredite em alguém, em Jesus de Nazaré. É Carabao! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Caçu cachorrão! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Escravo, cuido do seu olhar. Carabao. Ela me abandonou. Ela zombou. Zombou do meu amor. E eu comecei a de cametá aqui com a gente hoje curtindo. Obrigado, hein? Mas eu implorei. Tá aqui no Carabao. Carabao. Fica comigo, meu amor. Um abraço do Pretinho. Pra mim o mundo se acabou. Oh, oh, oh. E Rafaela. Ela foi. Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. É muito som! Bora, Ivan! Que... É pra cima, meu filho! Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. Aquela segunda gostosa da Via Show! Pra você recordar com o Pretinho, hein? E a gente detona no muito só aqui. Um, dois, três, vai! Foi como um sonho de muito amor. Só eu e você sem pensar. Carabao. Que em uma noite em Moscou encheu de emoção. nosso amor de prazer e paixão, que em uma noite em Moscou encheu de emoção. Nosso amor de prazer e paixão. O seu amor bandido. Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. Carabao. Sem carinho do amor bandido. Aquele cara que não tem sorte de jeito nenhum. Não tive sorte no amor. Já foi a terceira. Deixou. E o coração não aguenta. Mas se um dia ela voltar pra me deixar ferido, não, não quero. Dalton. Seu amor bandido. Vou procurar e hei de encontrar um amor verdadeiro. Amor de verdade. E não foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Vai, Pretinho! Eu beijei você, eu lhe abracei. O Carabao. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. E a saudade, meu filho? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem. O que tu quer? Fala! Quero ter você. Volte, por favor. Hoje eu me encontrei chorando. Quem já sorriu de mim? Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. E aí? Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer. É Carabao! Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou. E veja só, bebê! Veja só! Carabao! Hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Meu parceiro Catatau chegando junto. Ele ao lado da primeira dama, obrigado, hein? O homem do Jaderlândia tá na área. Um abraço pra você, meu rei. Ficha, mete ficha, mete bora. Carabao. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado. E você nem acreditava, né, meu filho? E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. E toca meu pretinho assim. O que a gente faz? O que a gente faz? Parece que o mundo foi feito só de paz. E no que eu fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Carabao. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não. Carabao não viajou, senhor. É amor sem fim. Oi? Entre você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim. Entre você e eu, só resta agora amor, agradecer a Deus. Considerado no pretinho do Jaderlândia. Em shows apresentava. Oi? Eu cantava com amor e fé. E o Sem Terra canta. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Olha que dinheiro foi feito é pra gastar, meu filho. Esta noite eu vou pra boemia. Eu quero é beber. Daquela entrada eu quero esquecer. Vai! Oh, oh, oh, oh. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. DJ Dalton! Luciene, não me deixe. Essa tá registrada. DJ Dalton! Luciene, Luciene, minha flor. Eu te amo, meu amor. mulher. Que ela não me amava. Pai! Eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seu sentimento e dessa vez sobrou pra mim. Pretinho do Carabao. Uma noite sem você. Pode crer. É motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Na Macacolândia. É, eu vou lhe esperar. Vai! Voltar e me amar. Eita, cara. É, eu vou lhe soubesse, mulher. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Toca. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, Carabao. Sem você não sei viver. E eu oh! Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei, meu amor, te entreguei. Olha aí, minha amiga. Te amo ainda. Preciso de você. Sem você não sei viver. Sai nada do aniversário do cabeção, meu Deus. Minha amiga. Te amo ainda. Preciso de você. Você não sei viver. E aí? Carabao que chega hoje, segunda na Viajou. E a família invadindo pra curtir o nosso carabao. Pra curtir, recordar aquele baile gostoso. E a gente vai metendo ficha por aqui. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar. E que você esteja amando. Já pensou? Lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Então vem, como um passarinho. Vem, minha filha. Vem me dar carinho. Quero te amar. Não se mexe. Ô pretinho, escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos carinhos meus. O Carabao que chega se na Viajou. Então vem, como um passarinho. Vem me dar carinho. Que eu vejo a rua onde morava você. Lá vai eu! Sinto uma saudade louca. Louca eu fico pra te ver. Procurei por outras ruas alguém pra me devolver. Carabao. Todo amor que tu me deste nunca.

minha amiga Aline, ao lado do seu grande amor. Tá aqui com a gente, obrigado, Aline. Bora pra cima que tá só no comecinho. Cozinheiro Bruno tá na área. E aí, Bruno? Um abraço pra você, meu rei. Hoje de camarote Sanamã. Vai! Hoje curtindo, obrigado, hein? Onde vieram curtir o show do Carnaval? Chegou. Agora pra você, o Furioso do Marajó. Carabal. O máximo. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou... É Carabal! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Vai, pretinho! Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. E aí? Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero. O que que tu quer? Eu quero te namorar. Pra dançar aqui na Via Show. E carne. Ei, meu amor. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei o mesmo sem te contar. Estou tentando me declarar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Nunca guiado, vai! Sabe quando estou do seu ladinho, quero te ver, meu pretinho. Não consigo me controlar. A paixão fala junto comigo, não sei ser mais teu amigo. Vem correndo, vem me amar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Vai, meu pretinho, toca! Na, na, na, na. Que chega na Via Show na, na, na, na, na. E você vai recordando assim. Ainda bem que agora encontrei você. E aí, meu filho? Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. E o que dava? Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. Carabao. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? E você? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. Carabao. Jorginho Merengueiro de Coraxê aqui com a gente. Estava aposentado. Obrigado, Jorginho. Professora de dança. Já recordando aqui no Carabao. Obrigado, hein? Tinha sido maltratado. Se liga. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Que o pretinho gosta. E a Via Show pra dançar desse jeito. Seu amor agora. Oi. Não há saudade depois. Pra recordar, bora. Seu carinho pela vida fora. Antes que o fim pare entre nós dois. Carabao. A companhia. Caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma. E eu quero flores em vida. Seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida. Não estarei por perto pra enxugar. E lá vai eu. Oh, amor. Banda LP, a cara da saudade. O que, que tu quer? Quero flores em vida. Vai! Seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Pra vida. Aqui na Via Show! Hoje estou aqui. Estamos aqui, o nosso Carabao. Meu coração está renovado, pensando em ti. Mulher tão linda, com jeito de menina, e que me conquistou. Vai, minha filha! Fiquei gamado, alucinado, com vírus desse. E ela se produziu, chegou toda linda. Linda, menina, te quero. Aqui, amor, Carabao, paixão, tesão. Quero você, menina tão linda, cheirosa, igual uma rosa do meu jardim. Vai! Eu quero sentir teus beijos e te entregar todo o meu amor. Sagrado DJ Dalton, o DJ top dos tops, one of the best DJs in Brazil. DJ Dalton, é muito som na Via Show e o Pretinho vai tocando. Faz tanto tempo que ele não pra mim. Vai! Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor, Carabao. Ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou. Ei, minha filha! Quem é? Sou eu. E é que você quer? Claro que eu quero. Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você. Por isso, fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa. E siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo. Estás mentindo, posso ver. Fora, esqueça que o tempo tá tudo acabado e não se surpreenda. Digo. Esqueça de mim, que afinal pra esquecer você tem experiência. Segura! Que prazer cantar mais uma canção com você, meu amigo Gerson de Rei. Um prazer meu, Catiana de Paulo e Banda Vitrola Sucesso. Fui procurar emoções, por isso parti. Em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo era só fantasias, voltei. Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você. Adeus. Ajude-me. Não quero mais falar. Pense em mim. E agora, minha filha? Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você. Por isso, fora, esqueça meu rosto. Olha o catatão no caqueado, meu Deus. E siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo. Estou estás mentindo, posso ver. Para, esqueça que o tempo tá tudo acabado. E não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer, você tem experiência. Sei que posso te perder de vez. Diga! Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Pergunta bem baixinho, vai minha filha. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Ô pretinho, eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora, Carabal. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. E só se for agora. Te procure, meu desejo quer você agora. Só se for agora, bebê. Agora. Eu não tenho outra saída. Tô te dando a minha vida. Então devolva seu amor. Agora. Pensa em tudo que faz. Chama seu amigo Nico também, a Silvia. Te toca disso aqui com a gente, obrigado. Tá curtindo o Carabao. Te prometo e te faço meu eterno amor. Agora. Foi tão bom te conhecer, meu anjo. E aqui no Carabao. Foi tão bom. Foi amor à primeira vista, né, cara? Fala pra ela. Logo fiquei seu apaixonado. De repente fui seu namorado. Foi demais. E o Sem Terra falava aquele troca. Era um troca, troca de versos e poesia. Muita mensagem no zap. Seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria a alegria dos dias. Olhou o zap dela. Mas pra minha surpresa, ela eu vi se beijando. Foi com outro rapaz. Aí o coração do cara não aguenta. Mas não vou chorar. Não vou chorar. O que que tu vai fazer? Fala. Vou dar a volta por cima. Pega mais duas meninas pra comigo namorar. A bala viajou. Sim. E a gente tá tudo no muito som pra você curtir. Meu coração. Vem, vem, vem, vem, vem. Até quatro da manhã. Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria. É churrasco, mestre. Dos dias. Daquele. E hoje a ressaca do aniversário do Cabeção aqui na Via Show. Vai! Sai uma coca, mano. Mas pra minha surpresa. Ai! Ela eu vi se beijando com outro rapaz. Chora! Mas não vou chorar. Decidir seu coração. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Oh, oh, oh. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é. Se eu tiver em cima, só não pede pra eu parar. Não me peça pra parar. Eu não vou ficar bem.